Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo PG do Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Batista e estamos aqui com mais um papo aleatório que basicamente está se tornando o corpo desse podcast, né? Muitos sugeriram a mim mudar o nome para Papo Aleatório, mas eu acho muito genérico. Então, como o nome Acervo Perdido, ele já tem um nome, uma história por trás, eu acho bom não mudar. E sim que fique como se fosse um quadro. Afinal, o podcast faço ao que eu gostar, à medida que eu vou. Se eu quiser abordar uma coisa mais séria, vai ficar como Acervo Perdido Podcast, episódios lineares, normal. E o Papo Aleatório é o trecho assim que eu me sinto mais à vontade para conversar com vocês, ouvintes, enfim. Bom, cara, eu tô vindo aqui gravar não numa vibe muito boa. Eu acho que a maioria dos podcasts que eu gravei não foi numa vibe muito boa. Alguns eu tava muito eufórico, outros eu tava mais neutro, outro eu tava só mal mesmo. E, bom, cara, eu tô perto, né? Só tenho 30 minutos pra poder gravar esse podcast, 34 por aí, pra ser mais exato. Mas eu vou tentar fechar em 30, porque meu feed do Podbean só me permite agora só 30 minutos. Não vou poder me prolongar muito, né? Sei lá, cara. Eu tô falando aqui, já passou 1 minuto e 26, 1 minuto e 30 de podcast e eu não sei mais o que fazer. Não sei muito bem o que falar. Bom, eu vou contar uma história pra vocês aqui de como eu comprei minha bicicleta e como eu desanimei até ontem de andar nela. Ou andar de bicicleta no geral. Vou ser sincero com vocês. Eu não sei, cara. Eu não sei. Tá tudo vindo numa bola de neve que tá complicado. Mas, enfim. Eu comprei uma bicicleta já faz uns 2-3 meses por aí, eu acho. Mais ou menos isso. E bem antes de eu comprar essa bike, eu tinha feito um investimento em criptomoeda, etc. Tinha dado certo. E o dinheiro eu peguei o meu lucro e consegui comprar a bicicleta, né? Porque eu queria andar de bicicleta. Eu sempre gostei de bicicleta. Por mais que eu na questão de automóveis, já pensei eu penso mais em carro, por incrível que pareça. E moto eu acho um pouco mais inseguro, que é irônico, já que bicicleta, por mais que a moto tenha um motor, etc., se assemelha um pouco também, tem o peso, né, de toda a carcaça da moto, motor, entre outras peças que tem. Foi uma comparação meio bosta aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, creio eu. Se você não entendeu, vá tomar no seu cu. Enfim, cara, eu comprei a bike, né, e eu comecei a andar nela, etc. No segundo dia ela já deu problema, o pedal dela estourou. Eu comprei a bike não só pra poder me locomover, mas minha mãe, ela trabalha com cosméticos e ela precisa fazer entregas. E um dos motivos de eu ter comprado a bike era acelerar essas entregas. Entregas que eu poderia fazer a pé em um minuto não, meia hora, uma hora de caminhada mais ou menos. Eu poderia fazer várias entregas em um curto tempo, né? E também poder sair para os locais quando eu quisesse e sair por aí, sabe? Tipo, ficar mais de boa e tal, estiver mais estressado para espairecer a mente, etc. Bom, o pedal da bike foi um dos primeiros problemas que deu. Bem antes de eu comprar essa bike, já minha namorada e minha mãe, principalmente minha mãe, elas falaram bastante. Minha namorada não botou muito defeito, mas ela ficou com medo, sabe, aquele receio. Mas minha mãe, ela, além do receio, ela sempre ficava dizendo que ia dar problema. Ou que, sei lá, que não era pra eu andar porque é muito perigoso. Cara, eu moro num bairro em que ninguém respeita ninguém. Você pode, até pedestre, os caras de moto, às vezes, eles passam no meio da calçada quando tem engarrafamento. E ainda mais, se você reclamar, você sai como errado, sabe? Porque quem tá ali, quem passa ali de moto, tá pouco se lascando. É pra você, se vai atropelar alguém ou não, enfim, eles passam, entende? Então, assim, eu indo a pé ou de bicicleta, seja lá do que for, se tiver que acontecer um acidente, vai acontecer, entende? Eu não entendo porque essa energia negativa que foi lançada tão assim pra minha bicicleta, sabe? Aí eu fui, troquei o pedal da bike, de um de plástico coloquei um de alumínio, né? Pra durar mais. Daí tudo bem, tudo ok, a bicicleta deu alguns problemas na marcha, mas aí eu pedi pra calibrar, Regular, regular a marcha. E daí, beleza, comecei a pedalar com um amigo meu, etc. Então aí eu teve um tempo aí que eu fui pedalar com ele e um carro veio em alta velocidade na pista. Assim, a pista era grande o suficiente para passar ali vários carros na mesma linha e as bicicletas no canto. E o carro ele veio em alta velocidade, a pista estava livre, não tinha engarrafamento nem nada, era até um pouco tarde da noite. E o carro veio trancando a gente, ele só sossegou quando eu e esse meu amigo caiu. E daí ele. Aí daí entortou algumas peças da bicicleta, como o passador, né? Eu não sei direito, eu não sou muito bom com peças de bike. Se um cara aí que é prozão, que sabe consertar bike, sabe montar bike, etc. Enfim, me perdoe, cara. Eu não sei de nada, eu vivo na plena ignorância, tá bom? Cara, me perdoe. E aí entrouxou algumas peças, como a coroa da bike, né? Que é aquela onde fica no pedal e tal. Entrouxou o passador. E daí eu fiquei um bom tempo só usando a marcha mediana, que é a marcha 2 dianteira lá da coroa. Tem três marchas. Tem a primeira, a segunda e a terceira. A segunda, ela é mediana, sabe? Ela pega em. Ela é pau pra toda obra, vamos dizer assim, se as outras não estiverem funcionando. Então ficou assim um bom tempo, até que chegou certas circunstâncias em que eu queria realmente usar a marcha 3, e assim, ter mais força, botar mais força e também, consequentemente, mais velocidade na bicicleta para eu poder resolver minhas coisas, para eu poder, ir pro local mais rápido. E eu não conseguia. Então eu tive que desembolsar para poder gastar com a bicicleta lá. Comprar a coroa, comprar o passador, trocar também o câmbio da bicicleta, que já não estava muito bom, já estava gasto. O câmbio, na casa parte, é a peça que muda as marchas, né? Então, assim, eu gastei tudo isso e voltei a andar normal. Tinha me sentido a melhor coisa lá, eu tava ok. Tava indo andar, etc. Tava saindo pra fazer entrega pra minha mãe e tudo mais. Então, tava tudo ok, tava maravilha. Então, chegou. O quê? Antes de ontem? Hoje é o quê? Hoje é dia 2 do 7. Deixa eu ver que dia é aqui. Sexta-feira, 2 de julho de 2021. Sim, eu esqueci de falar a data que estamos gravando. Acho que eu nem dou importância de falar a data às vezes, cara. Puta que pariu. Eu só falo no final a data que tá gravando o podcast. E aí, eu acho que foi numa terça, sim, dia 29 de junho, eu fui pegar o meu cartão da Rappi, que eu tava querendo fazer entrega, já que eu tô desempregado, ia tentar ali, né? Além de correr atrás de um trampo, emprego, enfim, o que seja. E daí eu queria trabalhar na Rappi informalmente lá, como muita gente que não tá conseguindo emprego faz, né? Então eu fui com um amigo meu, um outro amigo meu, que eu vou chamar ele de Júnior, para não dizer o nome verdadeiro dele. Ah, mas ninguém vai achar esse teu amigo, não sei o que, não precisa. Cara, olha, só para evitar problema, tá bom? Vamos chamar ele de Júnior. Então fui com o Júnior andar, né, de bike lá. A gente viajou bastante, foi 20 km e de volta, somando 40 km. E foi uma andada muito grande, num sol quente, tremendo, sabe? Cheguei muito cansado. E o pior de tudo é que foi uma viagem perdida, porque eu não consegui pegar esse meu cartão da Rappi. Porque a gente chegou lá e os caras falaram: olha, o cara aqui que entrega os cartões, ele só chega na hora que ele bem quer e entrega os cartões na hora que ele bem quer. Eu já tenho a bag, meu primo me prestou e tal, então não precisava pegar a bag, né? E porque meu primo ele conseguiu um emprego carteira assinada, então ele não precisava mais rodar no aplicativo até agora. Aí eu voltei, beleza. Na volta, o meu pneu furou. O pneu da bicicleta furou. A gente foi de bicicleta, né? Aí, nisso, o cara consertou a bike, consertou entre aspas o pneu, né? Vamos dizer assim, consertou. E daí, ele colocou o quê? Ele pegou a válvula da bike, da câmara de ar da bike, e fogou pra ficar escapando o ar. Então, basicamente, o cara fudeu com a câmara de ar da minha bike. E daí na volta a gente teve que vir o mais rápido possível para casa, porque se o pneu murchasse no meio do caminho não ia ter muito o que fazer, né? A gente ia ter que procurar um borracheiro, não sei aonde, para poder ajeitar essa bendita dessa bicicleta. Então eu fui no dia seguinte, comprei uma câmara areadinha nova, levei pro rapaz colocar, etc. Tudo ok, né? Tudo uma joia. Eu fui fazer uma entrega pra minha mãe. Quando eu estou fazendo a entrega, eu sinto a bicicleta frenando. Ela frenando, frenando. E eu, que coisa estranha. Quando eu me levanto, né, pra coisa da bike, eu vejo que o pneu tá inflando. O pneu não, a câmara de ar inflou e ela pulou pra fora do pneu. Então ela ficou bem exposta. Aí nisso eu tentei murchar e eu esqueci de um detalhe. Na hora que eu tava saindo, a bike, ela meio que deu uma inclinada assim, eu desequilibrei, quase que eu caía pro lado da pista e nesse mesmo momento passou um carro. Não sei como, não sei se o carro conseguiu desviar a tempo, não sei se eu consegui. Eu não sei, foi uma coisa tão rápida que eu não sei como é que aconteceu. Eu não sei que reflexo eu ou o rapaz do carro teve que. Ele passou assim, eu desviei também, enfim, foi uma coisa muito rápida mesmo. Daí eu tentei murchar a câmara de ar para poder justamente não estourar, porque eu sabia que ia inchar e depois estourar, né? E daí eu não consegui, e como consequência estourou. Quando eu cheguei em casa, eu tô muito puto, né? Obviamente, eu fiquei quieto na minha. Aí minha mãe viu que eu estava muito puto e eu tava deixei a bike no canto. Aí ela começou a falar: "Não, porque isso é sinal, porque desde que você comprou a bicicleta, disseram, isso começou a dar problema, isso aí não é para você andar, não sei o que e tal". Cara, e ela dizendo que era Deus. Eu fui e disse a ela: "Olha, se Deus quisesse, é porque assim, o pessoal fala que Deus é muito bom. Então, na minha percepção, eu creio que Deus não iria fazer determinadas coisas ruins acontecer com você. Pra você poder se estressar, você poder tipo gastar, enfim, fazer se desdobrar todo para poder resolver alguma coisa tão simples, sabe? Que era consertar uma bosta de uma bicicleta, cara. Entendeu? Então assim, aí eu fui e falei: "Cara, se Deus é tão bom assim, porque a morte que o acidente que ia ter, se eu morresse, coisa assim, ia vir de brinde, né?" Aí ela ficou muito puta e começou a falar um monte de coisa e assim, sei que não pode responder a mãe e tal, mas tem coisa que eu realmente. Meu relacionamento com a minha mãe já não é muito bom. E qualquer coisa, minha mãe reclama muito dos clientes dela, reclama do meu pai pra caramba. E eu sinceramente não sei o que fazer. Eu tô me programando pra ver se eu consigo sair dessa casa. Porque chegou uma hora que eu tenho 20 anos. Mas eu não sei quanto tempo eu vou aguentar ainda. Não sei quanto tempo ainda até. Sei lá, cismarem, quererem me colocar pra fora de casa. Eu não sou um filho perfeito, eu não sou nenhum santo. Mas assim, eu não sou de fazer besteira, sabe? A ponto deles quererem me colocar pra fora de casa, né? E daí ela foi. E depois de um longo falatório, ela ainda falou assim: "Ah, vai, te fode aí então. Só queria te ajudar". Me ajudou em quê? Só botando defeito. E quando aconteceu mais um defeito, começou a falar que ela avisou e não sei o quê. Cara, é a mesma coisa que você tava falando, é a mesma coisa que você falar para um cara na época da eleição passada: "Ah, não votem no Bolsonaro, não votem no Bolsonaro". O Bolsonaro foi eleito, aí ele faz as besteiras que faz, né? Fala as besteiras que fala. E daí a pessoa chega e fala: "Ah, eu avisei". Cara, isso vai adiantar de quê? Vai só irritar o cara, vai botar uma sensação de culpa nele, talvez, não sei. Mas não vai adiantar de nada, sabe? Não vai fazer o cara sair do poder, não vai fazer o cara melhorar em nada. O político é daqui. Se esse político que foi eleito, ele é do jeito que é, ele não vai mudar. Um político só muda, isso na minha percepção, tá bom? Não leve isso, como eu tô falando, como uma opinião política de esquerda, direita. Pra mim, eu quero mais é que se foda, entendeu? E daí, pra mim, um político ele muda até de lado. Porque é um jogo de poder e dinheiro. É só isso. Então, pra mim, a briga por político, a briga por esquerda, direita, anarcocapitalismo, deixa eu ver, entre outras coisas, entre outras ideologias aí que existem, entre outros movimentos, pra mim isso é totalmente ridículo, perca de tempo, melhor, perda de tempo, e não vai levar a lugar algum. Sabe, o voto mesmo que a gente tem. Eu não acho que vá servir de muita coisa. Eu ainda acho que se um cara ele tem como manobrar ali as coisas, ele consegue ser eleito, mesmo que ele não esteja lá com tanta intenção de voto assim. Mas, enfim, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu sou um Zé Ninguém perante a todo poder político de todo esse mundo, não só desse país, mas de todo esse mundo, né, que engloba. Mas voltando ao assunto, né, que é justamente isso que eu estava falando, que é que adianta você falar que avisou, você dizer que ia acontecer e tal, acontecer e é como se fosse só para inflar o ego, entende? E quando ela falou esse do tifode, cara, isso me deixou muito puto, velho. Sério, eu fui para casa da minha namorada, eu fui até a pé, numa chuva enorme, é consideravelmente até um pouco longe da minha casa, mas dá pra ir, eu acho que 1 hora de ônibus, sabe? Mas eu acho que de caminhada eu demorei umas 1 hora e meia, 2 horas por aí, mais ou menos, porque eu tava movido na força da raiva mesmo, sabe? Sabe quando você vai fazer alguma coisa movido na força do ódio? É basicamente isso que eu tava sentindo. E eu acho que é isso, cara. E tem outra história que eu quero falar aqui, que é justamente também falando sobre que tem um pouco a ver, né, que eu não sei. Enfim, eu acho que pouco a ver não tem muito não, mas eu vou tentar fazer uma interligação aqui, mas que veio na hora, sabe? É certo, faz 2 anos, eu tava num ônibus, né, eu tava indo pro meu curso. Após a escola eu tinha um curso. Aí eu estava no caminho pegando um ônibus e eu entrei, assim que eu adentrei o ônibus, eu fui pro fundão. Aí quando eu fui pro fundão do ônibus, eu vi dois rapazes discutindo, né? Só que na verdade, um era só um rapaz que estava gritando. Vou chamar esse cara que estava gritando de Valdeci e o outro era a Janis Clayton, o que estava calado. Valdeci ficou o tempo todinho gritando, falando coisa de Deus, criticando assim, sabe? Criticando religião, os religiosos e Deus, enfim, muita coisa ele estava criticando ali na questão de quem tem fé. E o Janis Clayton, eu falei Janis Clayton? Foi Valdeci Janis Clayton, né? Até eu esqueci, Alzheimer tá batendo forte. O Janis Clayton estava segurando um livro chamado O Poder da Esperança. Eu fiquei calado, só observando, tá? Isso parece até fanfic o que eu tô falando, mas sem mentira isso aconteceu e até hoje eu tento entender isso. Ele tava com o livro segurando, eu olhei assim um pouquinho, meio com a cara tipo, caralho, que merda, hein? O cara ficou mó mal por conta disso aí que ele falou e tal. O Valdeci, né? Falou pro Janis Clayton e tal. Aí o Janis Clayton. Eu esqueci de novo o nome do cara, só falei Janis Clayton, cara. Vances Clayson, não sei. Enfim, Janis Clayton. Acho que é Janis Clayton. Enfim, vou chamar de Janis Clayton, tá? Aí o cara. Eu vou falar. Caramba, cara, caramba. Tá bom. Chega de conflito mental aqui, cara. Tem que voltar a tomar Rivotril, cara. Tem que voltar a tomar Rivotril. Mas é isso, essa é a essência do papo aleatório, tá bom? É eu aqui delirando um pouco e falando tudo, falando um pouco da minha vida e falando o que passa na minha cabeça, né? Nada demais aqui. Só, como eu falei, isso aqui é uma conversa. Muita gente fala que eu tô muito seguro gravando podcast, isso é verdade. Mas enfim, voltando à história, o Janis Clayton, ele tava segurando esse livro. Ele me catucou, né? Botei um podcast pra tocar, já escuto podcast bem de longa data, já faz uns 3 anos, 4, não, 4 anos por aí que eu escuto podcast. E então, ele me catucou, né? Aí eu tirei o fone de ouvido e ele falou assim: 1 hora você vai saber. Ele falou assim: você vai saber a hora certa de ler isso aqui. Deus abençoe. E ele me deu esse livro. Eu acho que esse livro já deve ter sido distribuído em igreja. Esse livro deve ter, sabe, editora Novo Tempo, Canal da Esperança. Esse Novo Tempo, pelo que eu sei, é uma emissora. E é um livro, pelo que eu sei, é um livro religioso, né? Que envolve Deus, deve ter algumas reflexões, etc. Deve ser um livro de autoajuda. E o que me pegou é que depois, justamente depois desse stop, depois desse stop, não, depois disso que aconteceu. Eu olhei para esse livro, eu sempre deixei esse livro sempre exposto. E ele é bem conservado. Até hoje sempre teve alguma coisa que me dizia: "Cara, conserva esse livro. Deixa ele bem, bem de boa, bem exposto, não deixa jogado em qualquer canto." Aí eu olhei para esse livro que estava na minha bancada aqui e veio aquela sensação de: "Cara, começa a ler agora. Chegou a hora de tu ler esse livro, de tu abrir esse livro." Sabe? Muita gente, eu já contei essa história para algumas pessoas, uns disseram que era loucura minha, uns dizem que é sinal divino, Outros dizem que é um sinal, foi algo tudo totalmente aleatório da vida, que não faz nenhum sentido. Bom, há casos e casos, tem gente que tem sua crença, né, em determinadas coisas. Eu acho. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas sei lá, cara. Eu não sei se esse rapaz sentiu, ou ele fez a divindade, no caso Deus, sentir. Que em 2019 eu realmente tava passando por uma dificuldade muito grande no curso, para finalizar, etc. E também houve conflito com a minha mãe nesse tempo. Houve conflito também com a minha namorada. Cara, foi uma época muito pesada mesmo. Que eu realmente dá. É muita dor lembrar, cara. É muita dor lembrar, porque me afetou psicologicamente de uma forma que eu não consigo explicar. Talvez um dia eu faça um podcast falando um pouco mais sobre essa época, não sei. Então, eu abri o livro, só para ler o sumário, e eu tô lendo aqui os primeiros capítulos, né? E tô achando interessante até. Mas eu até achei, teve uns capítulos, né, do sumário, que me pegou um pouco, por umas coisas que eu realmente já sinto há muito tempo, que é a ansiedade, tem assim, ansiedade, excesso de futuro, que eu penso muito no meu futuro, eu penso até às vezes o que as pessoas vão pensar de mim, etc. Eu tenho uma certa segurança comigo mesmo, principalmente com o que eu vou ser no futuro. Se eu vou ser morador de rua, se eu não vou conseguir evoluir como pessoa, se eu não vou conseguir evoluir no mercado de trabalho, etc. Creio que a maior parte das pessoas, elas têm algum desses pensamentos que eu falei aqui, ou a maioria em si tem. Mas é um pensamento que dá um peso em você e você fica muito mal às vezes, você fica ansioso realmente. E depressão, é o terceiro capítulo, excesso de passado. O primeiro é saúde e também é coisa da sua cabeça. Mas o depressão é excesso de passado. Realmente eu me culpo muito por coisas do passado. Coisas que às vezes nem era culpa minha, mas eu lembro e fico mal, sabe? Tem muita coisa do meu passado que eu não resolvi comigo mesmo. Tem uma história que eu ia trazer, eu ia fazer um podcast chamado Dia dos Cornorados Atrasado, que era uma paródia a podcasts de especial do Dia dos Namorados. Vide Nerdcast, vamos dizer assim, mas não ia ter ninguém, era só eu falando algumas historinhas de, entre aspas, romance. Estresse, excesso de presente. Cara, eu não sei muito bem explicar esse aqui, mas eu creio que esse estresse não é só por conta da gente estar tá num, num nessa era digital que está estressando, deixando muita gente ansiosa. Eu confesso que eu acesso muito celular, computador de uma forma muito excessiva. E sinceramente eu às vezes acabo desfocando muito às vezes das coisas. E o computador também é minha ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, né? A maior parte das coisas, trabalho e estudo. Fora isso, eu também tenho que ouvir minha mãe reclamando de bastante coisa, tenho que enfrentar aqui agitações, não só isso, como minha namorada também tem alguns problemas e ela acaba falando pra mim, e eu às vezes sou uma esponja, sabe? Eu absorvo um pouco as coisas que algumas pessoas me falam, principalmente pessoas que eu gosto muito. Quando elas me falam alguma coisa que deixou elas mal, eu acabo absorvendo aquilo, sabe? Traumas psíquicos, aqui eu talvez seja traumas do passado, tá, que ainda consome a pessoa, demônios internos, não sei. Isso eu tô falando na plena ignorância, tá? E tem assim, seis, escravo dos vícios. Como eu falei anteriormente no podcast número 5, creio eu, que eu tenho um vício em pornografia e masturbação. Um rapaz chegou pra mim e disse, cara, teve um cara que pensou que eu tinha. Pela forma que eu falei, que eu tinha me livrado da pornografia. Mas não, eu ainda enfrento isso, cara. Entendeu? Eu ainda enfrento isso. Não é uma. Tipo, eu tento. Tô tentando o máximo parar com isso. Tá bom? Eu tô tentando, tô nessa luta e tal. Eu fiz até um podcast, uma participação no podcast em que eu falo sobre isso. Mas o que eu falei ali, nesse podcast número 5, sobre o vício em pornografia, é justamente para alertar quem tá começando a assistir isso, ou quem tem interesse. Ou quem tá nesse meio já, quem tá nesse fundo de poço, o quão isso afeta, entendeu? Eu não me orgulho de ser assim, de ter esse vício, entende? Eu não sei se vai falar aqui nesse livro sobre vício em pornografia, etc., mas enfim. Achei também isso interessante. Sentimento de culpa, que é o sétimo capítulo. Eu tenho muito sentimento de culpa, cara. Sentimento de culpa em quase tudo. Tudo, tudo. Eu não sei nem dizer direito, não sei explicar essa parte, mas é como se até as coisas em que eu não errei, eu me sinto culpado. Como, por exemplo, uma das histórias em que eu ia contar no Dia dos Cornorados, no caso esse podcast, ele não foi lançado nem gravado. É só um título que eu tinha em mente, né? E aí esse sentimento de culpa é quando parou tudo aquilo, né? Quando passou toda a tempestade. Simplesmente o sentimento de culpa veio e eu fiquei me sentindo culpado por muito tempo. E às vezes até hoje. Tem muita coisa que eu me sinto culpado por besteira. Ou às vezes eu fico me lembrando de coisa que era besteira, mas pra mim é uma bola de neve, sabe? E de resto aqui tem aqui um monstro dentro de nós, que eu creio que é o nossos monstros internos, eu acho, né? Só eu lendo esse livro pra saber. Eu só tô fazendo isso aqui. Mas eu tô explicando por que esse sumário me pegou, tá bom? Tô lendo os capítulos e tô explicando por que cada um desses que eu tô falando me pegou. Porque tem uma coisa, sabe? Como eu expliquei agora pra vocês, tem uma coisa por trás porque me pegou assim, sabe? No caso, me tocou, né? E tem assim, dicas do fabricante, que isso aqui eu já tô interpretando, eu creio eu que é falando de Deus. Né, que é o criador, para muitos, o criador desse universo. E o final, o capítulo final, o poder da esperança. Que creio eu que é o título, creio eu que é falando alguma outra coisa religiosa e falando sobre a esperança, etc. Creio isso. Pessoa ser otimista, sei lá. Eu vou ler esse livro e eu vou futuramente fazer um resumo ou vou trazer um podcast exclusivamente falando desse livro, que eu entendi, etc. E eu vou falar algumas coisas, novamente relembrando, eu sou pleno ignorante, tá bom? Eu não sou uma pessoa religiosa, eu tenho minha forma diferente de crer em Deus, que é a seguinte, que eu tenho meu Jesus interno. Você já ouviu falar daquela música Personal Jesus, do Depeche Mode? Personal Jesus. Toca até no GTA. Bom, é basicamente isso. Tudo que eu faço de bom, ou tudo aquilo que eu quero ajudar as pessoas. Ou até aquela sensação boa, sabe, de querer viver cada dia, de admirar todas as coisas naturais do dia a dia. Isso para mim é o meu Deus interno agindo dentro de mim, como se fosse uma espécie de sentimento. Para muitos isso pode ser considerado até um pensamento ateu, mas pior que não, porque eu coloco em dúvida muitas vezes, já coloquei muito em dúvida a minha Não sei dizer, cara. As minhas crenças, né? Coisa que eu não sei também, sabe? Eu não sei se eu creio em alguma coisa. Entendeu? É muito confuso para mim. Eu sou muito cético, vamos dizer assim. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não vou dizer que não existe, porque eu não tenho como provar que não existe. Eu também não vou dizer que existe, porque eu não tenho como provar que existe, sabe? É algo mais ou menos assim, entende? Mas eu não me considero ateu. Por N motivos. Eu não vou me prolongar muito aqui porque já tá dando 28 minutos. É isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu peço desculpas pela vibe ruim do podcast. É basicamente um desabafo e tal. E é isso. Se inscrevam no seu agregador favorito. Não esqueça de acessar o canal do Telegram e YouTube, Acervo Perdido Podcast. Se você quiser ouvir pelo navegador sem precisar baixar o Telegram, t.me/acervoperdidopodcast no seu navegador. E futuramente eu espero estar assinando o feed do Podbean para colocar podcasts sem limites aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.